Será entregue à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no próximo dia 5 de julho, o projeto de lei de iniciativa popular proposto pela campanha Mar de Lama Nunca Mais, promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio do CAOMA, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, e pela Associação Mineira do Ministério Público. A data foi revelada durante a audiência pública, realizada nesta quarta-feira, 29 de junho, que lotou os dois salões da sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte. O projeto, que busca garantir a segurança das barragens destinadas à disposição final ou temporária de rejeitos de mineração em Minas Gerais, dependia de 10 mil assinaturas para iniciar sua tramitação, mas superou o número de 50 mil apoiadores. Foram enviadas assinaturas de mais de 400 municípios mineiros, de todos os estados brasileiros e de outros países. De acordo com o promotor de justiça, Mauro Lovitch, o projeto de lei tende a minimizar o risco de novos desastres, com a proibição do alteamento a montante, técnica mais barata e arriscada, e da construção de barragens próximas a áreas povoadas. Ele destaca outros artigos do projeto de lei. A necessidade de apresentação de planos mais completos, determinando como serão feitos eventuais resgates, minimização dos impactos ambientais, fornecimento de água para não acontecer igual aconteceu com o governador Valadares no caso da Samarco. Ele traz uma prioridade para as fiscalizações, ele traz um procedimento mais completo para o licenciamento, ele obriga que as manifestações populares nas audiências públicas sejam efetivamente respondidas no procedimento de licenciamento sob pena de nulidade. Então ele fortalece as comunidades e ele minimiza situações de risco. O coordenador do CAOMA, promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, classifica a aprovação do projeto de lei como fundamental para nortear uma atuação mais rigorosa em relação à segurança das barragens de rejeitos no estado. Ele alerta, porém, que o texto por si só não irá solucionar o problema, que, segundo ele, é estrutural. Para o promotor de justiça, é preciso que ao projeto se alinhe, entre outras coisas, o incremento de fiscalização dos poderes, mais investimento e a mudança de postura das empresas. Carlos Eduardo destaca outro aspecto a ser observado. É preciso que esse tipo de empreendimento seja discutido com maior profundidade técnica e segurança, porque se algo ficou muito claro do que houve em Mariana é que esses empreendimentos eles devem ser analisados com base na sua potencialidade de dano e não na probabilidade. Quando se apresenta os estudos, a probabilidade é pequena. Ela é demonstrada como uma probabilidade percentual mínimo de rompimento. Mas quando ele acontece, os efeitos são catastróficos e quem é atingido é a sociedade como um todo. Do Ministério Público de Minas Gerais, Delanzia Júnior.